Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A Zona Euro já veio avisar que as taxas sobre depósitos bancários que estão a ser aplicadas no resgate a Chipre não servirão de modelo para mais nenhum resgate financeiro. Segundo um documento aprovado pelos ministros das Finanças da Zona Euro, o modelo cipriota não servirá de modelo a mais nenhum país, porque foi desenhado estritamente à medida da situação cipriota. Este é mais um desmentido a uma ideia deixada pelo presidente do Eurogrupo, que em declarações à Reuters e ao Financial Times afirmou que os problemas bancários que surgissem no futuro poderiam ser resolvidos com recurso a depositantes acima de 100 mil euros. A administração fiscal detectou ilegalidades em dados declarados ao fisco por mais de 30 mil empresas. As ilegalidades correspondiam a diferenças existentes no IVA que foi declarado ao fisco e aquele que foi verdadeiramente cobrado aos clientes. A administração conseguiu detectar estes dados falsos através do cruzamento de dados de cerca de 290 milhões de faturas referentes ao mês de janeiro deste ano. Jorge Silva Carvalho, o antigo diretor do Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa, processou o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, para poder voltar a ser readmitido na função pública, o que veio a acontecer ontem. De acordo com a lei, Jorge Silva Carvalho tem direito a ser reintegrado no pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. O advogado de Silva Carvalho, João Medeiros, explicou à Rádio Antena 1 que o processo judicial pode ser retirado caso a integração do antigo diretor do CIED na função pública aconteça de acordo com todos os requisitos legais. Recorde-se que o ex-espião foi constituído arguído no caso das secretas, acusado de abuso de poder, violação de segredo de Estado e de acesso indevido a dados pessoais. Um sismo de 6,1 graus na escala de Richter abalou esta manhã Taiwan. O tremor de terra, com epicentro a 15,4 km de profundidade, fez uma vítima mortal, uma mulher de 72 anos, que foi atingida por escombros de um templo em Nantou. O número de feridos já vai em 86. Alguns edifícios sofreram danos resultantes do abalo sísmico. A Islândia anunciou ontem que os dirigentes do banco Kaupthing vão ser acusados de fraude e responsabilizados por levarem à falência o maior banco islandês. De acordo com a imprensa islandesa, seis antigos dirigentes e quadros do segundo banco islandês, o Landsbanki, entre os quais o seu antigo diretor-geral, também devem ser acusados por manterem a cotação da ação do seu banco em níveis artificialmente elevados, com recurso a manipulações. Estes dois bancos e o terceiro maior do país, o Glitnir, faliram em 2008. Portugal venceu ontem a seleção do Azerbaijão por 2-0 e está agora a um ponto da Rússia, a líder do Grupo F de apuramento para o Mundial do próximo ano, no Brasil. Os golos foram marcados por Bruno Alves e Hélder Postiga. O selecionador nacional, Paulo Bento, considerou a vitória justa, mas realçou também a ineficácia de concretização da equipa das esquinas. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos. Boa noite.